advogado no ILS 5899. 599, chame torre na noite, 316. 86. 970, livre LS, informe autorizado. Avistado, vento 120 graus, 10 nós, ajuste permanece no 0 no 3, livre pouso pista no 0, web 5899. Livre pouso 5899. Não, não. 120 graus, 10 mais, 120 com 10. 120 com 10, eu pouso, baixar, travado, 5899. Só quando estabilizado, 3170. Agora, no Fortaleza, alternativa, com 2:45. Justino 0 no 3, táxi livre, informe, ponte espera pronto, com 8:05. Livre táxi, Mi 13, bom, pronto, 8:05. Solo Zuno 7, táxi via Foxtrot, Alfa e Juliette para o portão 5. Foxtrot, Alfa e Juliette para o portão 5, 5899. 805, quanto espera da 10? 805 ali, mantém pistão 0. Quem mantém pistão 0, bom, 805. Astro 062, identifique, chegada Mares, Exa 050, nome pro DITAP. Zero 05, pista livre, completar alinhamento, tem livre decolagem, o vento 120 graus, 109. Livre decolagem, pistola 0180. 7, quente da Bravo, autorização para Belém. Um minuto, copia da autorização, prepare a subida Momo, o trip 5317. Cliente, prepara Momo. Zero, vento 120 graus, 08 nós, ajuste 10 no 3, autorizado pouso pistão no 0, TAN 3170. Lembra o pouso 10, TAN 3170. No 805, decolada 20, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa noite. Salvador, boa noite, web 5809, com a Bravo. Boa noite, 5809, identifique, chegada Mari, desça o 060. 060 na Mari, 5809. Controle, boa noite, Gol 905. 805, boa noite, contato radar, suba o 370 na PUCA. 370 na PUCA, o Gol 805. No 4, número 2 para a cópia, aguarde um minuto. TAN 3170, solo aos 22, táxi autorizado via Eco, Alfa e Juliette até a posição número 12 do pátio 1. Belém, nível 380 aprovado, aerovia inicial é Persolu 41. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Trova. Controle 119.8, aciona 5042. Autorizado 380 para Belém na Persolu 41, decolagem da 10 esquerda após Momo Trova. 198 controle 5042. 042 no ponto. 5397. Correto, ampla posicionamento. 35317. Voo no 714, cópia. Estou aguardando o balizador na... Gente, vou entrar em contato com o pessoal da infra. É, o sinal também está apagado. Identifique, chegada Mari, desça o 070. Chegou Mari, 070, boa noite, Brasil. Muito boa noite, voo 994, autorização para Maceió no 350. 994, 350, prepare PUCA, Gelma pós direto, aguardando cópia. Cliente, 994. Salvador, bom dia, TAN 3226, cliente, informação, Bravo. 2226, bom dia, número 3, cópia Natal, prepare Puka, transição Zipar. Puka Zipar aguardando, 3226. 26. Pouso 714, cópia. Pronto. Aracaju 230, decola no zero, curva direita, corrigindo, curva esquerda, subida Puka, Tejama, voz direto Aracaju, controle 119.8, aciona 5041, gol no 714. 210, Cloide Tapu, 1820. Webjet 5809, Cloide Tapu. Cloide Tapu 5809. No 994, Marcelo, 350 aprovado, decola no zero, curva esquerda, subida Puka, Tejama, após direto Marcelo, controle 119.8, aciona 5053. Autorizado 350, Puka, Jama, decolando 1-0, com curva esquerda, 19-8, controle, 5053, transponder 1994. Jama, pronto, 612, 1994. Gente, 1994. E desça para 2.500. Ajuste estava 2013. Na escuta, para ligar. Plan 3226, autorizado Natal, nível 370, via Pezulu 1-0. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Puka, transição Zipar. Controle 119.8, aciona 5047. 370, então foi autorizado para Natal. Via Upper Zulu 1, Puka Zipar, curva esquerda. 198, controle. 5047, transponder. Quero ouvir o Pezulu 1-0, Pezulu 10, chame pronto para acionamento, TAM 3226. Afirmo, Pezulu 1-0, reportará o TAM 3226. Jet 5809, desça para 2.000 pés, ajuste 6.13. 2.000 com 6.13, 5809. Gol, no 896, desça para 3.000 pés, 6.13. 3.000 pés, 6.13, gol no 896. Chamando dois. Confirme o estacionamento pista para decolagem, o Mike India Lima. Está 7 a bordo, pronto cópia. Batango Mike India Lima, Goiânia, nível 340 aprovado, via Pezulu 1-7, decolagem da 1-7, curva à direita, subida gole, transição UFITO, controle 119.8, aciona 5030. Me reduz para 229, ainda é o número 3. Reduz 229, 1-8-9. Mike India Lima, cotejamento correto, chame pronto para acionamento. Se livre acionamento, chame pronto para táxi. Controle o traço número 2, quantas milhas à frente, do 1896? 11 milhas. 7, tá reduzindo, passa 250 agora para 220. Ok. para localizador, azul 4062. 4062, complete o LS, chame Torre no noite, decimal 62. 2286, obrigado, azul 4062. O Web 5809 está livre LS X-Ray. Livre LS X-Ray Web 5809. Oi, Salvador, boa noite, azul 4062, localizador da 10. Boa noite, 4062, cheque o trem, vento 120 graus, 10 mais, ajuste no 0 no 3, autorizado pouso pistão no 0, azul 4062. Livre pouso pistão no 0, ainda não vai ser, vou informar, azul 4062. Voo no 606, cópia. Pronto, cópia no 606. Campina Grande, 390 aprovada, pesolou no zero, aerovia, decola da 10, curva esquerda, subida pouca, transição Zipar, controle 119, décima 8, transponder 5056. Voo na 606, autorizada Campina Grande, 390, pesolou no zero, decola da 10, curva esquerda, pouca Zipar, saída, controle 119, décima 8, transponder 5056. Voo na 606. Correto, um pronto acionamento, gol 606. Azul 4062, modifique agora o ajuste para 10012, 1012. Livre pouso, pistão 0, 120 graus, 109. 10012 no ajuste, baixado e travado, azul 4062. Torre Gol 1994 no 62, para o posicionamento. Aguarde para iniciar pushback acionamento, Gol 994. Aguarda. Torre Gol 1794, posição 1, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, 1794. Salvador, Ocan, 3, 2, 2, 6, 9, 5, 6, 5, 2, 2, 1 no 0, 1 no 2, táxi via Juliette Alfa, informe no ponto de espera pronto, TAM 3226. 0 no 2, Juliette Alfa, reportada pronto, TAM 3226. 1994, coordena a equipe de solo após passagem de época, pois da TAM retaguarda, autorizado push, chame táxi. É, chamada a passagem do TAM, autorizado push, 1994. Livre iniciar ataque, informe para ingresso pistão no 7, Mike de Alima. Para frente do 896, qual a posição? Está 12,5 para o externo, voo no 896. 2 milhas para o externo? Afirmativo, 8 milhas para a aeronave. O 896 desce para 2 mil livre LS. 7, atrasado 2 mil LS, 1896. Webjet 5809, completo LS, chame torre no 8396, 12. 86, boa noite. Juliana, tá na escuta? E Salvador, boa noite, Web 5809, sinal baixo travado. Autorizado, ingresso formalhado e pronto, capteiro no 7. E 4 prossegue táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, azul 4062. Alfa e Kilo até o pátio 3, azul 4062. O Web 5809 na escuta da Toy? Na escuta, baixo travado. Ok, o vento 120 graus com 10 nós, ajuste agora no 012012, autorizado pouso pistão no 0, Web 5809. E pouso no 0, 5809. Reduzido para aproximação, tráfego anteriormente pago agora está a 6 milhas, porém o senhor está com 100 nós a mais. Reduzindo o gol 8 horas e meia, estabilizado. Torre 118, meia dúzia, tenha uma boa noite. 12, boa. 7. Chama táxi, 3 no 7. 9 no livre LS X-Ray. X-Ray, 3 estabilizado. 8,96, bom dia, continua a aproximação número 2, aguarde informação de pista livre, vento 120 graus, 089. Guardando, gol 896. Aguarde para iniciar o Mike de Lima. Espera pronto, está 3226. 3226, mantém um ponto de espera, aguarde para ingresso. Alternando Natal. Mike de Lima, livre decolagem, pistão no 7, o vento 120 graus, 08 nós, Mike de Lima. 1994, táxi via Juliette Alfa, informe no ponto de espera pronto, o ajuste no 0 no 2, gol 994. Juliette Alfa, informa no ponto de espera, família 2 na 2, 994. Gol 1-7-1-4 para o táxi, está com 129 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alternando a restrição para o táxi, também aqui transportando órgão para transporte, 1-7-1-4. 1-7-1-4, táxi à direita, é o número 2 no ponto de espera, chame quando pronto, 1-7-1-4. Táxi à direita, ponto de espera, vai chamar pronto, 1-7-1-4. Salvador, bem era autorização Aracaju, da gente da Bravo na posição 1-0. Gol 994, será o número 3 no ponto de espera, sede de passagem ao tráfego da companhia ingressando agora na Índia devido ao tráfego estar transportando órgãos. Cliente, 994. Mike de Lima, decolado aos 38, controle 198, bom voo. Controle 198, Mike de Lima. Pouso pro gol 9896. Positivo, no 896, 120 graus, 089, livre pouso. Livre pouso, nas 10, 1896. 809, boa noite. E mantenha após o tráfego na curtíssima, TAN 3226. Sente, o TAN 3226, após o tráfego, ali mantém. 3520, aguarde cópia da autorização, 190, Aracaju. Tô, eu abri 5809, livrou. 5809, seu solo foi aos 38, prossegue pátio 3 via táxi e quilo, a próxima à sua esquerda. Ok, 3 via quilo. 2 Salvador, 3B53, zona 7 para o táxi, 53 a bordo, 3 horas e 50, São Luís. Táxi autorizado via Juliette, é o número 4 no ponto de espera, 3B53, zona 7, informe quando pronto, ajuste 612. Via Juliette, número 4, com a próxima, 3 Salvador. Boa noite, Salvador. Boa noite, Delta 3891, estabilizado no ILS 3891. 3891, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre. O vento 120 graus, 10 nós, ajuste no 0, no 2012. 2012, aguardando Delta 3891. Mike de Lima, Salvador. Escuta, Salvador. O senhor consegue cumprir, passar acima da restrição da saída Gole? Afirmativo, Mike de Lima. Ok. a Juliette para ingresso no pátio principal. Vila via Foxtrot, Taxi via Alfa, camarada aqui da Juliette, Gol 9936. Zero, 024, contact 118.6. Hello. Zero, boa noite, Portugal, 024, to Lisbon. Stand by, 86 Clarence, Portugal, 024. 2 megatons livre de decolagem, 120 graus, 109. Change, iniciando, 3226. No 4, observe o tráfego na final, após a passagem do tráfego na final, ali mantém, gol no 7 no 4. Avião no livre pouso, vento 120 graus, 109. Livre pouso, C3, 8, 9, 1. Decolado aos 4, 1, controle 1, 1, 9, décima 8, bom voo. 9, 8, bom dia. Rodança, 3, 2, 2, 6. 3, 2, 2, 6, contato radar, 3, 7, 0, saída PUCA. 370, saída PUCA, 3226. Ok, vou prosseguir no corredor Bonfim após Interlagos e na rotatória chama Torre, Romeu Charlie X-Ray. ...994, após a rolagem no 800 da companhia, autorizado a alinhar e manter. Após a rolagem, mantém no 994. 891 no solo aos 43, libera via eco, após prossegue via alfa até o portão sul.